Como pode? E a unção está no ar e o culto vai ser forte. Terça profética com o nosso pastor Charles, lá de Nova Crixás. Hoje, só hoje na terça profética. Quando orava, leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção. Olha aí, essa unção está no ar e a terça profética hoje vai ser forte, hein? Vamos ouvir então aí esse convite especial com o nosso pastor Charles. Ele vai estar hoje na terça profética da Igreja de Cristo. Fala aí, meu pastor. Paz do Senhor, povo de Deus. É o pastor Charles Dias. Eu quero aqui estar passando para convidar todos vocês para hoje à noite participar de um poderoso culto da Igreja de Cristo, juntamente com o bispo Marcelo, o evangelista Alex. Estaremos todos ali sendo um canal de bênção na vida daquele que ali for para buscar algo da parte de Deus. Essa terça-feira profética, Deus tem feito grandes coisas, renovos, curas, milagres, grandes coisas de Deus. Deus tem operado aí nesse projeto, nessa terça profética, e hoje não será diferente. Marque ali seu encontro com Deus naquele lugar. Tenho certeza que os céus estão abertos sobre aquele ambiente e a glória do Senhor vai descer mais uma vez e impactar-nos com a sua presença. Sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E este pai... Quero só deixar essa reflexão para a gente poder orar com você aqui rapidamente. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, né? É um Deus que faz. E olha o que diz a palavra do Senhor aqui, no versículo do dia Deuteronômio, capítulo 20, verso 1, serve para você também, viu, Salmo? Quando sairdes a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Está contigo. Então o Senhor está contigo. E isso faz toda a diferença. Eu gostei muito de uma entrevista, de uma fala, né, do primeiro-ministro Netanyahu, que ele falou o seguinte, que não precisa temer os inimigos, precisa confiar em Deus. Eu quero deixar essa fala para você, né? Você não precisa temer os teus inimigos, você precisa confiar em Deus. E isso faz toda a diferença. E eu quero, nesse momento, preparar para orar com você e declarar a bênção de Deus, né, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedimos o Teu poder, Tua bênção. Eu sei que agora muitas pessoas estão enfrentando lutas, enfrentando inimigos. Às vezes o inimigo, ó Pai, é o financeiro. Às vezes o inimigo, meu Deus, é a saúde, é uma doença que está atormentando a vida dessa pessoa. Talvez é um problema familiar. Senhor, talvez é um problema de ordem sentimental, de amizade, de relacionamento. Eu não sei, mas eu sei o Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos. Por isso, ó Pai, entra nessa casa. Abençoe essa pessoa que está com um copo com água agora, segurando. Meu Deus, eu não posso fazer nada pela vida dela. Mas o Senhor, que é o Deus de milagres, pode. E no Teu nome nós oramos. E no Teu nome nós profetizamos. Que nesse dia o Senhor se levantará contra cada um desses inimigos. E os derrotará com Teu braço